Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Em quase todos os lares do mundo, salvo raríssimas exceções, existe ou existirá uma pessoa deprimida. A depressão é o mal do século, uma doença que deixa a pessoa morta, embora ela continue viva aos nossos olhos. Porque a pessoa depressiva, ela tem uma inversão de valores. O que é extremamente valorizável, essa criatura não valoriza. E o que não tem valor, ela valoriza em demasia. A inversão de valor é tão grande que a pessoa comete o maior equívoco que se pode imaginar, que é pensar em se matar, tirar a sua própria vida num momento de depressão extrema. Quando a gente sabe que quando a pessoa se mata, ela mata a oportunidade de continuar desempenhando as suas atividades, mata aquela alegria junto aos circunstantes, ela mata todo tipo de envolvimento com as criaturas no seio da terra, e o que ela mais gostaria de fazer, que é se matar, ela não consegue. Então ela mata tudo aquilo que a priori ela não gostaria de matar e acaba não matando aquilo que ela gostaria de matar, que era a si mesma, porque ela continua viva, estuante no plano espiritual. Então, a depressão chega a esse absurdo de levar a criatura a perder o amor pelos seus próprios filhos, no caso, a mãe, que é o amor mais sublimado em cima da terra, é de uma mãe por um filho. E ela, no grau maior de depressão, ela perde o amor pelos próprios filhos. Então veja o que a depressão é capaz de fazer. E isto acontece porque há uma ligação estreita entre o espírito e o corpo. O espírito se liga à mente elabora uma emoção e a emoção age no soma ou no físico. De tal forma que uma ligação estreita entre esses elementos. Quando o espírito se ressente, ele acaba atingindo o corpo. E quando o corpo se ressente, ele acaba atingindo o espírito. Daí se dizer mente sã, corpo são. E quando a pessoa se deprime, ela tem uma pleide sintomática, um conjunto de sintomas, que acabam por confundir os próprios colegas médicos que vêm a tratar diretamente com o paciente. Porque a pessoa depressiva tem tristeza, angústia, desânimo, dor nas costas, tontura, mal-estar, perda do estímulo pela vida, nada está bom, gás na barriga, má digestão, esquecimento, receio, insegurança, tontura. Essa pessoa fica totalmente envolvida por um conjunto muito grande de sintomas. E quando esta pessoa procura o profissional, ela exacerba um sintoma, ela enfatiza um sintoma. E o colega, se ele não estiver afeito a esse diagnóstico da depressão, ele vai tratar o sintoma. Como, por exemplo, quando a pessoa tem uma dispepsia, ela procura um gastro e ele vai tratar a dispepsia. Quando tem uma tontura, vai procurar um neurologista ou, às vezes, um otorrino e vai tratar a sua, entre aspas, labirintite. Quando tem uma dor nas pernas, vai procurar um vascular e que ele vai tratar, certamente, de um problema vascular, pensando, enfatizando uma doença varicosa. E assim a pessoa vai procurando os profissionais, vai tratando os seus sintomas e a doença de base, em continuando, os seus sintomas todos, por consequência, vão continuar. E eles continuam exatamente por esta ligação que está aqui, do espírito atingindo o corpo. E o corpo, sofrendo, devolve para o espírito aquela insatisfação, em forma, inclusive, de sintomas elaborados pela emoção, fruto de uma mente que age no organismo, determinando ou a produção de algumas substâncias ou destruição de outras substâncias que vão fazer com que o corpo se ressinta. E automaticamente a alma vem se ressentir por consequência. O homem tem essas naturezas e de tal forma que são extremamente ligadas. Não podemos dissociá-las nunca. Nunca podemos pensar numa alma sem pensar no corpo. E nunca podemos pensar num corpo sem pensar na alma. São naturezas ligadas intrinsecamente. E para que possamos classificar a depressão, vamos analisar aqui uma proposta de Hipócrates. Hipócrates, o pai da medicina, elaborou 4 temperamentos. O melancólico, o fleumático, o colérico e o sanguíneo. O que é um temperamento? Temperamento é o que nasce com a pessoa, fruto de uma bagagem espiritual trazida de encarnações passadas. Então, o temperamento que vem com a pessoa recebendo o caráter, que é fruto do meio, dá a personalidade. Se nós analisarmos uma pessoa, por exemplo, ela vai ter, talvez, alguns componentes de outros temperamentos. Mas ela vai se enquadrar, na grande maioria, dentro de um desses temperamentos. O temperamento melancólico é fácil. É aquela criança que nasce triste, ensimesmada, fechada, dificilmente se enturma com as outras crianças. E quando é chamado para brincar, geralmente ela prefere brincar sozinha. E se nós falarmos de uma maneira mais contundente, ela chora e se sente profundamente agredida. Ao contrário do fleumático, essa criança sempre vai se manter triste até o momento em que ela passa a receber um caráter muito forte. Dentro da família, principalmente, na escola e na vivência com as outras pessoas, e vai devagarzinho se modificando, deixando de ser melancólica, porque a sua personalidade vai ser moldada pelo caráter que será dado a essa criatura. Se ela é melancólica e nascer num lar onde as pessoas também são desse caráter, desse temperamento melancólico, provavelmente ela vai continuar melancólica. Mas se ela cair num lar onde tem um temperamento fleumático, que é o contrário, o chamado temperamento do rico feliz, ela vai se modificar. Se nós perguntarmos para um melancólico, como é que você vai? Essa pessoa está bem casada, está bem de dinheiro, está empregada, tem lindos filhos, uma condição muito boa. Ela vai dizer assim, pior impossível. Mas o melancólico, ele age assim, diferentemente do fleumático. Se nós perguntarmos para o fleumático, como é que você vai? Ele está desempregado, separado, doente, sem dinheiro, ele diz assim, melhor impossível. E ele não está sendo hipócrita, ele é assim. Por isso é chamado temperamento do rico feliz. O temperamento do colérico é fácil nós identificarmos. É aquela pessoa de carantonha, aquela pessoa amarrada, aquela pessoa brava, vive de cara feia. Aquele indivíduo que quando chega em casa, a mãe fala assim, meu filho, seu pai chegou. O moleque entra debaixo da primeira mesa, da primeira cama, para evadir-se da cobrança do pai, que certamente vai chegar e vai dar uma bronca por alguma coisa que aquele filho não fez. Ou até tenha feito de uma maneira indevida. O quarto temperamento é o sanguíneo. É de uma pessoa que fala muito, que vende uma imagem. Por isso é chamado temperamento do vendedor ou sanguíneo, porque geralmente esse temperamento volta-se muito para a venda. Vende uma imagem, vende tudo que quiser, desde que ela abra a boca e tenha alguém para ouvir. E a pessoa se envolve no seu magnetismo e acaba comprando. Todos esses temperamentos podem se deprimir, mas tem algumas particularidades. Por exemplo, o melancólico se deprime por nada. Basta uma pequena coisa para desagradar a pessoa, para ela se sentir a mais infeliz das pessoas. E acaba se deprimindo. Já o fleumático é muito difícil para ele se deprimir, porque geralmente ele está numa boa, feliz. Mas existe uma circunstância em que geralmente leva o fleumático a se deprimir, que é a separação no casamento. Ele não administra muito bem a separação conjugal. O colérico se deprime quando ele chega no final da vida, se aposenta, se apercebe que ele durante a vida não fez amigos, pelo contrário, tripudiou contra as criaturas. E ao se aposentar, ele volta para dentro de casa e ali dentro também ele não encontra uma receptividade, porque os parentes têm medo dele, até gostaria que ele continuasse trabalhando ao invés de ficar em casa aposentado. E ele não se sente muito acolhido também no seu reduto doméstico e faz uma elucubração mental. Já está aposentado, envelhecido, o que lhe espera? A morte. E em se tratando de morte, ele não fez quase nada espiritualmente falando, uma bagagem que possa representá-lo na transcendência. E aí, ele vendo uma situação complicada, ele se deprime. Agora, a depressão pode ser classificada em três tipos. A depressão endógena, que nasce com a pessoa, a causal, que é fruto de uma agressão, e a reativa, que na grande maioria das vezes é a que mais existe como causa de depressão. A depressão endógena, como está aqui bem explícito, bem claro, nasce com a pessoa, vem de dentro da pessoa. A pessoa já é depressiva por natureza. Ela já é triste, não é uma pessoa alegre, efusiva, ela é triste. E por qualquer coisa ela está se deprimindo. Já a depressão causal é fruto de uma agressão externa, ou uma cirurgia, ou um acidente, ou um parto. A pessoa se sente agredida e sem que ela se dê conta de que ela foi agredida, ela vai apresentar uma depressão. Tanto é que a gente precisa ficar sempre atento quando um parente vai se operar ou sofre uma agressão, um trauma, um acidente, ou quando um parente nosso tem um nenê, no caso uma parenta, ela vai ter o parto e depois tem a depressão pós-parto. É a chamada depressão causal. A depressão reativa, essa é a grande maioria das depressões. Quando a pessoa não aceita uma situação e ela acaba por se deprimir. Tanto é que existe uma fórmula que nós vamos colocar aqui. 4 é igual a 2 mais 1 mais 1. Não tem jeito de mudar essa fórmula, que teria que mudar o universo. 4 mais 2 são 3, não são 4. 4 mais 2 mais 1 mais 1 são 4. Então, fechamos a equação. E não tem jeito de mudar isso aqui. Existe uma outra fórmula semelhante a essa, que é a seguinte. Depressão é igual a uma causa não aceita, gerando um ressentimento e a autocomiseração. Eu vou tomar a liberdade de apagar aqui, que eu quero colocar essa fórmula em cima, para a gente poder analisá-la melhor. Essa é a fórmula da depressão. Depressão é igual a uma causa não aceita, gerando um ressentimento e autocomiseração. O que é autocomiseração? Piedade de si mesmo. Geralmente o depressivo, ele tem dó de si mesmo. Nós perguntamos, você tem dó de você? Fala, como é que você sabe? É porque isso já é cabal. Nós já sabemos que isso é matemático. Toda pessoa depressiva, ela se autocomisera. Ela tem dó de si mesma, ela se sente a mais infeliz das pessoas. Mas tudo começa aqui, quando ela não aceita alguma coisa. Então, para nós evitarmos uma depressão, que é uma doença terrível, nós teríamos que começar por aceitar tudo o que acontece conosco. E talvez você pode dizer, mas como aceitar tudo? Lógico, aceitar tudo. Não conformar com nada que seja desagradável. Aí tudo bem, aceitar e não conformar. Porque geralmente a pessoa não aceita e conforma, aí é um desastre. Por exemplo, quando um amigo apronta conosco, você ajudou aquele amigo tantas vezes, e numa hora ele apronta com você. Você deve aceitar ou não? Lógico que deve aceitar. Como? Aceitar que um amigo tenha aprontado comigo? Isso é injustiça. Isso é uma injustiça. E não existe injustiça em cima da terra. Como que não há? Não há. Não existe injustiça. Por pior que seja a situação, há uma justiça. Tanto é que o Cristo disse assim: é necessário que haja infortúnio na terra para que se faça justiça. Mas ai daquele por quem o infortúnio vier. Aliás, a palavra é escândalo. Mas é necessário que haja escândalo na terra, está no Evangelho, para que se faça justiça. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Mas traduzindo a palavra escândalo, ela vem do grego, do verbo escandalizar, que significa fazer mal a alguém. Então, se nós quisermos trocar em miúdos, nós vamos dizer assim: é necessário que alguém faça mal a alguém para que se faça justiça. Agora, se a pessoa fez o mal para outra e fez uma justiça, significa que a pessoa também teria que passar por aquilo, por alguma coisa que ela tenha feito antes. Mas às vezes a pessoa pode dizer: não, mas eu não fiz nada, eu me conheço, eu sei o que eu fiz, eu não fiz nada para merecer aquilo. Eu vou dizer, nessa existência, e na outra, e na outra, e na outra. Ou seja, nas outras existências. Nós já fizemos alguma coisa para justificar recebermos aquele tipo de tratamento. Porque Deus não é injusto, e nada acontece sem o aval do Criador. Não existe acaso na criação divina, existe uma permissão do Pai. Então, se nós formos agredidos pelo nosso amigo, nós estamos acertando uma aresta. E ele até está nos fazendo uma caridade, porque ele está nos ajudando a saldarmos uma dívida de antes e ficarmos quites com a nossa própria consciência. Porque a questão de querer ajustar-se com a lei divina é uma questão de maturidade espiritual. Quando a gente está inferiorizado espiritualmente, ainda muito grosseiro, a gente apronta uma série de absurdidades. A gente faz coisas absurdas e sai pisando duro e nem olha para trás e ainda acha que fez certo. Mas depois que a gente cresce espiritualmente, a gente vai melhorando, vai se dando conta da realidade da vida e das leis, dos parâmetros que regem a nossa trajetória espiritual, evolutiva, nós vamos nos dar conta que nós precisamos acertar aquelas arestas. E aí é quando a gente pede para voltar e quitar-se com a própria consciência. E aí então entra as aparentes injustiças. Então nós temos que aceitar a vida conforme ela é, independente do que esteja acontecendo. A pessoa que sofre um acidente, por exemplo, e fica totalmente estrambelhado, ele tem que aceitar, numa boa, e até ficou barato. Porque em se tratando da justiça divina, tem a misericórdia. Se Deus fosse cobrar regiamente, ele teria muito mais agressão do que ele teve. Se a pessoa fica cega, tem aí uma doença qualquer e fica cega, a pessoa tem que aceitar. Porque aquilo está na pauta da sua evolução espiritual. Tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Eu não disse que são coisas boas, eu disse que é para o nosso bem, independente do que aconteça. Se nós tirarmos partido daquela experiência e procurarmos nos adequar, nós vamos depois nos aperceber que nós crescemos muito espiritualmente em cima daquela aparente desdita. Portanto, a gente deveria aprender a aceitar a vida conforme ela é. Se não fosse assim, o Cristo não teria dito na oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós só falamos da boca para fora. A gente ora todo dia o Pai Nosso, né? Pai Nosso, está no céu, santificado, coisa e tal. Seja feita a sua vontade, mas desde que seja a minha primeiro, né? A vontade de Deus a gente não quer aceitar. E se a pessoa não aceitar, ela está a caminho da depressão. Aí é que mora o perigo. Mas para que ela tenha que se deprimir, ela tem que se ressentir. Porque senão ela não vai se deprimir. Porque a pessoa pode não aceitar uma coisa e não se ressentir. Tipo, se um amigo aprontou conosco, aquele amigo que nós sempre ajudamos e atendemos, fizemos tudo e mais alguma coisa, como é que eu vou aceitar que ele me trate mal ou ele tenha aprontado comigo? Não dá para aceitar. Aí tem dois caminhos: ou eu vou ficar muito aborrecido, me ressentindo, ou seja, sentir novamente, se ressentir, sentir algumas vezes, ou eu vou arrumar uma desculpa para o que aconteceu. Tipo, se a pessoa, no caso, nos agrediu e não é do feitio dela e é um amigo, nós vamos saber o que aconteceu com ele. Às vezes ele está num problema muito grave, está atravessando uma fase muito difícil. E se nós entendermos que ele está numa fase difícil, então o que nós devemos fazer? Além de não ficarmos aborrecidos com a atitude dele, ainda vamos voltar lá e ajudá-lo. Seria a atitude feliz da criatura. É o jogo do contente. A gente sempre arrumar uma desculpa boa para não ficarmos reclamando. Por exemplo, é muito frequente o pessoal reclamar do calor, não é? Meu Deus, esse calor de Rio Preto, que calor terrível. 35 graus, que delícia. Vocês pararam para pensar 10 graus abaixo de zero? É, se for no Canadá hoje, está lá 10, 15 graus abaixo de zero. Ninguém bota o rosto fora de casa, porque a neve está caindo e tem que ficar 6 meses dentro de casa. 6 meses lá fora e 6 meses dentro de casa. Então veja, que bênção nós temos essa temperatura de 35 graus, que seja 40 aqui no Brasil, principalmente em Rio Preto. Nós não vamos reclamar mais. Mas é quase modismo, né? Chega perto do outro, oh, mas você viu que calor, hein? Nossa, que calor. Eu tenho pena do Lula. Porque quando chega um perto do outro, já está falando, você viu o que o Lula fez? E logo uma série de absurdidades, né? Criticando o nosso presidente. E quando não, às vezes critica o próprio companheiro de trabalho, a pessoa dentro de casa. Nós somos muito ávidos para a crítica e para as reclamações. Diz o André Luiz que depois de 5 minutos de conversa entre 3 pessoas, não dá para aproveitar mais nada. Porque todo mundo começa só a falar absurdidade. E dentre elas está a reclamação, porque a gente gosta de reclamar. Quando um chega e fala assim, nossa, eu estou com uma dor na barriga. Aí o outro vai falar assim, mas você não sabe a minha dor que eu tenho aqui nas costas. É como se quisesse vencer o outro, né? Falar da desdita dele. E reclama. Bom, mas se nós não aceitamos, nos ressentimos, aí já estamos pertinho da depressão. Para nós não nos deprimirmos, nós não podemos reclamar de jeito nenhum. Eu não aceitei o que ele fez, eu fiquei muito aborrecido, agora eu não posso reclamar. Para que eu não venha reclamar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vingar daquela pessoa. É, porque senão eu vou ter que reclamar. Eu tenho que me vingar dessa pessoa. Ah, não. Não aceita, ele me aborreceu muito, estou chateado e deixa comigo. Ele vai levar o troco. Porque eu não vou deixar passar batido. E vai vingar. Agora, qual das duas coisas é melhor? A pessoa se vingar ou reclamar e se deprimir? Eu acho que nenhuma das duas é boa. Outro dia entrou um moço na Santa Helena, pletórico, forte, lutador de karatê, literalmente morto. Porque ele foi fechado no trânsito, subiu na calçada, amassou a roda do carro e se deu conta que era um velhinho que estava num Fusquinha, 65, né? Bem velhinho, que inadvertidamente lhe deu uma fechada. E ele tão logo se recobrou diante daquela batida na sarjeta, tomou domínio sobre o volante, foi atrás do velhinho e deu uma fechada no velhinho, fazendo com que ele parasse no seu Fusquinha. E aí o velhinho viu aquele homenzarrão descendo do seu carro, chegou na porta do seu carro, do Fusquinha, ele olhou para ele e disse: meu senhor, me desculpe, eu não vi, eu estava assim, distraído. Que nada, o senhor é um gagá, devia estar no asilo e não dirigindo o carro, olha o que o senhor fez, amassou a roda do meu carro. Meu senhor, me desculpe, não foi por querer, que nada, depois que houve desculpa, ninguém foi castigado. E já pegou o velhinho pelo colarinho da camisa. E quando aquele velhinho se sentiu agredido por aquele homem, que tinha mais ou menos 30 anos, lutador de karatê, por sinal, dono de uma academia aqui em São José do Rio Preto, ele, o velhinho, que era matador de porcos, pegou um estiletezinho assim, que estava em cima do outro banco, e deu uma estucadinha assim para cima. No coração daquele moço. E ele, depois de pouquinhos minutos, estava entrando na Santa Helena, literalmente morto. Agora, veja o que significa os 5 minutos do gatilho da memória. Porque nós temos uma memória inconsciente que age em 5 segundos. Não existe um ditado que fala assim, conta até 10? Exatamente por isso. Porque quando a gente é agredido de alguma forma, qualquer que seja a agressão, a tendência é nós devolvermos aquela agressão. De alguma forma também. Ou verbal, ou física, ou por outro mecanismo. Nós queremos devolver a agressão. Agora, se nós contarmos até 10, 1, 2, 9, 10, vai passar o tempo dos 5 segundos, que a gente age inconscientemente. É o gatilho da memória. E aí nós dominamos a nossa atitude. Agora, quando a pessoa não está muito doutrinada no aspecto religioso, no aspecto espiritual, ela vai agir de uma maneira intempestiva e vai acontecer o que aconteceu com esse rapaz. Seria melhor até nessa situação que ele saísse dali reclamando, tá vendo? Logo comigo, amassou meu carro, puxa um carrão, custou caro, por causa desse velhinho gagá, olha o que aconteceu, mas tinha que ser comigo. Que bom que ele reclamou. E vai embora, cuida da vida. Agora, partir para vingança... Não, porque quando a gente vinga, a gente cria duas covas. Uma para quem nós vingamos e outra para nós. Só que no caso, aquela pessoa nem criou a cova para o velhinho, só para ele. Acabou se matando. Ele criou um clima para morrer. Se ele tivesse arrumado uma certa desculpa, tipo, lógico que eu não posso aceitar, meu carro novo, coisa e tal. Fiquei aborrecido sim, esse velhinho me fez amassar a roda do meu carro, onde se viu? Fiquei muito chateado. Agora, se ele, ao invés de reclamar, dissesse que bom que amassou só a roda do meu carro. Você já pensou se eu tivesse batido no outro carro, ainda atropelado uma pessoa, ou acontecido um acidente maior? Veja que gravidade, ainda bem, graças a Deus, que não aconteceu nada. E ainda, ele saísse dali orando, num pensamento elevado, pedindo a Deus que envolvesse aquele velhinho, para que mantivesse o equilíbrio e não viesse, na sua distração, propiciar um outro acidente semelhante ou pior do que o dele. Veja que atitude feliz. Simplesmente ele teria compreendido a situação do velhinho, embora tivesse ficado aborrecido e não aceitado, e, em consequência, não teria se deprimido. Então, vocês vão lembrar de mim todos os dias, tenho certeza. Quando for para vocês reclamarem, lembrem de mim. Olha o que o Aguinaldo falou. Nós não podemos reclamar. Até que podemos, mas não devemos. Porque quando reclama, se deprime. Quer fazer uma experiência? Tem gente aqui que está reclamando do tempo que já está passando rápido, né? Daqui a pouco está deprimida essa pessoa. Se nós reclamarmos de qualquer coisa, na continuidade nós vamos nos deprimir. Então o grande segredo é nós agradecermos tudo. a bênção da vida, a problemática que nós estamos enfrentando, porque ninguém cresce com tudo colorido, ninguém. Se nós tivermos a nossa vida satisfeita, está no livro dos Espíritos, qual uma das maiores causas do suicídio? Abastança, a criatura locupletada, a pessoa que tem tudo na vida, é um risco ela se matar. Por quê? Geralmente a pessoa que tem tudo, ela ainda reclama de alguma coisa que ela não tem. Aparentemente. Porque ela vai criar uma necessidade. Ela nunca vai agradecer aquelas milhares de coisas que ela tem. Plenamente atendida, mas ela vai reclamar daquela pequena coisa que ela não tem. E nisso corre o grande perigo dela afundar na depressão e acabar se matando. É muito frequente a pessoa se aposentar, está com dinheirinho gordo, não tem problema de aguentar chefe mais, muito menos empregado, que não é fácil, está dentro de casa, numa boa, e entra em depressão. Por quê? Porque ela está com tudo atendido, só que ela cria uma necessidade qualquer para se infelicitar e reclama. Então, o grande segredo é não reclamar de nada. Aprenda a agradecer tudo, que aliás, Deus é pródigo. Se nós fôssemos analisar o quanto Deus é generoso conosco, nós não teríamos razão para reclamar de nada. Pelo contrário, nós iríamos só agradecer. E sabe onde iria passar a depressão? Longe, muito longe. Eu visitei agora um amigo aqui, a questão de uma semana atrás, no lar de velhinhos, e ele é uma pessoa maravilhosa. Ele está amarradinho na cadeira, só domina o pescoço. Ele sofreu um acidente e ficou paralítico daqui para baixo. E eu cheguei lá, não agora, mas numa outra vez, e ele falou assim para mim, Aguinaldo, como Deus é maravilhoso, né? Eu falei assim, Marco, o que, que você quer dizer para mim? Pois então, estou te vendo, Aguinaldo. Olha, imagina quanto vale isso, estou te vendo. Você imaginou se eu ficasse amarrado nessa cadeira, totalmente paralítico, e não visse as coisas que acontecem em volta? Que dificuldade que seria para eu viver? Como Deus é maravilhoso, eu agradeço todos os dias Ele ter me deixado com a vista. Agora nós temos um corpo perfeito, e Ele está lá no asilo, porque Ele não tem pai nem mãe, Ele sofreu um acidente com 20 anos, hoje Ele está com 40, tem 20 anos que Ele está numa cadeira de rodas, pegou o dinheirinho dele, que ele trabalhava no jornal Mirassol, aposentou-se com salário de jornaleiro, que ele entregava jornal numa bicicleta, sofreu um acidente e, por consequência, ficou paralítico. Pegou o dinheirinho dele, entregou para a dona lá da casa de repouso e disse assim, cuide de mim. E hoje ele está lá, entregue à mão daquelas enfermeiras que cuidam dele. E ele ainda me disse, Aguinaldo, a pior dor que eu experimentei nessa trajetória toda, ser entregue à mão de uma pessoa estranha para cuidar de mim, porque eu não posso fazer nada. Enquanto era meu pai e minha mãe, tudo bem. Mas agora, tudo, eu tenho que me permitir ser cuidado pelas pessoas estranhas. Isso foi muito difícil. Agora nós não precisamos de nada, nós temos braço, nós temos mão, nós temos casa, ninguém precisa cuidar de nós, nós temos condição de fazer tudo. E ainda reclamamos. Seria muito mais razoável que nós agradecêssemos. Agora, se nós já chegamos na absurdidade da depressão, porque nós não analisamos essa equação e não nos adequamos à proposta da atitude feliz para evitar a depressão, nós acabamos por nos deprimir. E temos que nos tratar. E como é que nós vamos tratar a depressão? Primeira coisa, é a chamada logoterapia. Logo significa palavra. Então nós vamos fazer a terapia da palavra. Aí então nós vamos contar com a ajuda de um amigo, nós vamos contar com a ajuda de um psicólogo e nós vamos contar com a ajuda de um analista que vai conversar conosco e vai tentar mostrar para nós que nós não somos tão infelizes assim. Um dia, entrou um moço no meu consultório, muito depressivo, na cidade aqui, vamos aqui, não vou citar a cidade para identificar a pessoa, aqui para baixo, que o pessoal chama assim, sertão, né? Nem é sertão, porque hoje tá, essa cidade aqui para baixo tão maravilhosa, né? Mas desse sertão aqui para baixo. E ele foi no meu consultório, muito depressivo. E eu perguntei para ele, qual o problema? Ele falou, ah, doutor, o senhor está vendo essa maleta aqui? Eu estou vendo. Pois então, aqui tem um revólver e eu vou matar um médico. E eu pensei, meu Deus, será que sou eu, né? Gelei, mas eu não conheci, falei, será que eu aprontei na cabeça dele, né? Mas ele estava me procurando, não senti essa vibração, falei, bom, não deve ser comigo. E perguntei, mas quem? Até me encorajei, né? E ele disse assim, o fulano de tal. Eu até já operei esse moço, esse a quem ele se referiu. Mas se essa pessoa me deve a vida, não é porque eu operei ele não, é pela conversa que eu tive com esse moço que foi no meu consultório. Porque ele queria matar o médico mesmo. E eu perguntei, mas por quê? Porque ele me operou injustamente. Eu falei, mas como? Ninguém opera o outro injustamente. Não, ele me operou e eu não precisava ser operado. Eu falei, mas não existe isso. Lógico que o senhor precisava ser operado. Não, doutor, eu não precisava ser operado. Mas sua operação foi bem? Não, foi tudo bem, até que a operação foi tudo bem. Mas eu peguei a minha radiografia e levei para um amigo meu em São Paulo. E ele olhou a radiografia e falou, mas você foi operado? Sim, disse aqui. Mas não precisava se operar. Aquela conversa, né? Que o médico quer dar aquela contribuição que às vezes é infeliz, né? Mas você não precisava de ser operado. Isso aqui trata com remédio. Mas como? Não, pois então. Isso aqui trata com remédio. Ele te operou sem precisar. Ah, a hora que caiu a ficha, pois então. Esse médico não vai operar mais ninguém, porque eu vou chegar em Rio Preto e vou matá-lo. E chegou, comprou um revólver, e falou para a família, estou indo para Rio Preto para matar o fulano. E aí alguém da família falou, vai lá conversar com o Aguinaldo. Quem sabe ele tenha lá uma palavra que possa te ajudar. Ou de repente, não é bem isso? Será que não tinha que operar mesmo e o colega lá de São Paulo não errou? E aí ele veio no consultório com a ideia de matar o fulano. E abriu a maleta e o revólver estava lá. Aí eu senti o perigo. E pensei rapidamente que eu tinha que dar uma resposta convincente para ele, para evitar o desastre. Eu perguntei para ele, o senhor acredita em Deus? Não, eu acredito. O senhor acha que Deus é justo? Não, lógico, Deus é justo. Então o senhor foi operado justamente. Não, doutor, mas como justiça de Deus? Não, ele me operou sem necessidade, não foi justo. Mas se Jesus diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira, Deus quis que você fosse operado. Então está tudo certo, doutor, mas não pode. Aí, para levantar o astral dele um pouquinho, porque ele estava muito lá embaixo, eu olhei para ele e falei assim, o senhor me transparece um homem bom. Até estou achando que o senhor é um homem bom. Não, doutor, eu até que sou um homem bom. Eu falei, bom, que ótimo. Então eu vou lhe contar o meu ponto de vista. Se o seu Deus é o meu, vai ficar mais fácil a nossa conversa. Se for diferente, aí complica um pouco. Você acha que Deus é bom? Não, eu acho. Deus é justo? Eu acho. Pois então, está tudo certo. Mas doutor, mas como? Ele tirou meu intestino sem razão, não precisava. Eu não quis pedir a radiografia para também não falar a mesma coisa que o colega falou, né? Aí ia complicar, né? Eu fiquei quieto. Eu falei assim, vamos imaginar que Deus tenha pego a sua ficha. Porque lá no plano espiritual tem um departamento chamado DASP, Departamento das Atividades do Serviço do Pai. Tudo que nós pensamos, que nós falamos e nós fazemos, está lá. É só desencarnar e lá está lá escritinho. Por isso que não tem jeito de enganar Deus. Não tem. Lá ele tem um computador desse tamanho assim, né? As fichas nossas estão todas lá. É só ele dar uma clicadinha lá, vai aparecer nossa ficha. Aguinaldo, de Paula Vasconcelos. Porque eu tenho um colega que está me dando um trabalho danado. Chama Dr. Aguinaldo Mazer. Trabalha comigo no hospital. Estou sempre atendendo o telefone dele, né? Oh, eu quero falar com o Dr. Mazer, mas sou eu, né? Não, o senhor ligou errado. Interna doente para mim, ele vê, interna para ele, eu vejo. É uma confusão danada. Mas lá em cima, no DASP, tem os nomes certinho. É Aguinaldo de Paula Vasconcelos mesmo. Não é Mazer, não. Mazer é outra ficha, né? E aí, eu dizendo para ele, vamos imaginar que Deus foi lá no departamento, pegou sua ficha e viu que você é um homem bom. Homem bom. E Deus querendo ajudá-lo, resolveu te dar uma colher de chá, operá-lo. Doutor, mas como? Me operar isso é colher de chá? Falei, lógico. Vamos imaginar que daqui 10 anos para frente o senhor tivesse que ter, literalmente pelas leis naturais de causa e efeito, o senhor tivesse que ter um câncer. Que iria lhe custar dor, sofrimento, às vezes até uma morte, e ainda sofrer as consequências de uma cirurgia tumultuada, que é a cirurgia do câncer. E Deus olhou a sua ficha, viu que você é um cara legal, bom, resolveu lhe dar uma colher de chá. Você ser operado por um exímio cirurgião, tirando o seu intestino antes que virasse câncer, e você está ótimo, e nem vai ter câncer daqui a 10 anos. Veja como Deus foi maravilhoso. E o colega também. Já aproveitei para dar uma força, né? Aí eu falei, bom, se o seu Deus é o meu, esse é o meu raciocínio. Deus só faz coisa para o nosso bem. E ele mandou o colega te operar, tirar o intestino, antes que acontecesse o câncer. Que bom que você foi operado. Aí ele começou a descontrair e falou, doutor, ainda bem que mandaram eu vir falar com o senhor, porque hoje eu ia fazer uma besteira aqui em São José do Rio Preto. Então eu fico pensando como um amigo pode ajudar a gente. Um amigo. Eu nem fui analista, fui nada. Eu simplesmente fui um amigo que ele foi conversar comigo. Quantas vezes a gente está aborrecidíssimo, achando que a nossa vida está um caos. Converse com um amigo e diz, não, está tudo fácil, é simples. Imagina se fosse assim, imagina essa outra situação, imagina que você agindo assim, quer dizer, a pessoa dá uma solução. Então, a logoterapia, terapia pela palavra do amigo. Como é importante, porque o doente depressivo, a família não aguenta. Aguenta um tempinho, depois chega para o médico e fala assim, cuida dessa encrenca que eu não aguento mais cuidar dele, porque ele reclama o dia inteiro e ninguém aguenta viver com uma pessoa que reclama a vida inteira. Então, entrega para o médico como se o médico tivesse a solução. E o médico não vai ter a solução para ele. Pode sugerir, mas ele tem que assimilar. E aí o grande papel do psicólogo que estuda, do psicanalista, que estuda muito para analisar a problemática e ajudar a criatura a sair daquela depressão. Fundamental. Um outro recurso é o tratamento psiquiátrico. Que a gente vai usar aqui as chamadas drogas antidepressivas. Eu estou falando droga porque é uma droga mesmo. O remédio não cura a depressão. Remédio não cura a depressão. Quando a pessoa está depressiva, ela toma o remédio e o remédio auxilia a criatura a ficar curada. Mas a pessoa vai ter que contar com outros benefícios, outros recursos. E a somatória vai fazer com que a pessoa fique curada em 50% das vezes. Então, quem procura o psiquiatra e toma o remédio ajuda a curar 50% das depressões. E as outras depressões não se curam com remédio. É necessário usar outros recursos. E um detalhe, tem droga hoje, por exemplo, no caso a fluoxetina, que é uma boa droga antidepressiva, sendo receitada para gordinho. Quem quer emagrecer, vai no médico. Ô, doutor, quero emagrecer. E o médico dá fluoxetina para ele emagrecer. Sabe por quê? Porque a fluoxetina tira o apetite e a pessoa emagrece. Mas um absurdo usar uma droga que vai interferir no psiquismo da pessoa para emagrecê-la. Um absurdo. Se alguém receitar fluoxetina para vocês que querem emagrecer, não tomem. Aliás, não tomem droga nenhuma, porque eu nunca vi uma pessoa emagrecer com droga nenhuma. Pelo contrário, quando toma droga, emagrece 10 quilos. Fica feliz da vida. Para, engorda 15. Passa um tempinho, volta lá, toma de novo, emagrece os 15 quilos. Opa, ainda bem que eu consegui emagrecer os 15 quilos que eu havia ganho novamente. Só que quando para, engorda 20. Então, não devem tomar droga para emagrecer. Não é solução. Quer emagrecer? Procura um nutricionista, faz um cardápio, faz uma ginástica, malha e vai ficar magro. Você já viu puxador de enxada gordo? Eu nunca vi. Porque eles queimam caloria por demasia. Comem por 5 de nós, mas queimam por 10. Então estão magros. Mas a pessoa hoje é a mania do gordinho que quer fazer cirurgia bariátrica, que eu acho um desastre. Qualquer gordinho, ô doutor, vem cá para o senhor fazer uma cirurgia aqui no meu estômago para eu ficar magro. Olha, cuidado. Fazer cirurgia do emagrecimento é para o obeso mórbido, aquele que está correndo o risco de sofrer uma morte, sofrer uma consequência grave, é melhor operar. Mas os gordinhos da vida não façam isso. Quer emagrecer? Faça um regime. Onde tira e não põe, acaba. Faça exercício e emagreça. Agora, cuidado com as drogas. Então, por que que a droga antidepressiva funciona? Porque quando a pessoa fica depressiva, a mensagem que vai passar de uma célula para outra é através do neurotransmissor, que é uma substância que passa essa mensagem para cá. Eu preciso fazer uma palestra hoje no Francisco de Assis. Então, eu tenho que estudar. E eu vou estudar e vou fazer a palestra. E me, vamos dizer assim, me encorajo e vou fazer a leitura e depois a palestra. Já o depressivo não acontece isso. Ah, mas eu não aguento ler, nem consigo reter, tem dificuldade. E é demais fazer palestra. Ah, não, estou tão cansado. Por que que essa mensagem não passa dessa célula para outra? Porque o neurotransmissor está bloqueado. Por duas maneiras. A pessoa depressiva elabora uma substância chamada enzima que vai destruir o neurotransmissor. Vai destruir, literalmente vai destruir. E automaticamente o neurotransmissor diminui aqui na sinapse, nessa ligação das duas células. Ou ele vai produzir uma substância que vai competir. Uma substância, vamos imaginar que o neurotransmissor é assim. Vem uma outra substância que faz isso, acopla aqui dentro e neutraliza também o neurotransmissor. E, em consequência, faltando a mensagem aqui, em decorrência da falta do neurotransmissor, alguma coisa tem que ser feita. Então, dá-se a droga antidepressiva. O que que a droga antidepressiva faz? Ela vai impedir essa enzima de atuar ou vai impedir esse competidor. Automaticamente vai liberar os neurotransmissores, dopamina, serotonina, os noradrenérgicos. Então, são neurotransmissores. E, em consequência, eles vão voltar a agir. E a pessoa diz, ah, que delícia. Acabou minha depressão. Tomei um antidepressivo, agora estou totalmente curado. Será que ele vai estar curado? Quando ele parar a droga, se ele continuar aqui reclamando, ele vai voltar a perpetuar a sua depressão. Se ele fez a terapia aqui, conversou com alguém e mudou o seu psiquismo, quando para com a droga e mudou o seu comportamento mental, passou a ser altruísta, passou a agradecer ao invés de reclamar, então está curado da depressão e não tem problema mais. Então a droga faz um efeito relativo. E hoje, o que que os psiquiatras estão fazendo além da droga? Recomendando exercícios físicos. Porque a gente, quando faz exercício, a gente libera uma substância chamada beta-endorfina, que dá energia, dá bom humor, dá coragem, dá ânimo, e é liberada pela musculação. Eu falo isso em tom de brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Puxador de enxada não entra em consultório psiquiátrico com depressão. Tem mais problema do que nós, mas não entra por quê? Tem muita beta-endorfina. Chega em casa sem dinheiro, cansado, às vezes com problema, mas pega a violinha, canta e dança, não é? É mais ou menos por aí. Porque ele puxa enxada 8 horas por dia, vezes 5, 40 horas por semana. A gente recomenda fazer exercício 1 hora por dia durante 3 vezes na semana. 3 horas por semana é muito pouco. Ele faz 40 horas de exercício. Então imagina quanta beta-endorfina. Por isso que se recomenda fazer exercício físico para não se deprimir. Agora, o que nos falta? Quando nós falamos que espírito, mente, emoção e corpo ou soma são ligados, eu tenho que pensar também na alma. Então eu vou fazer agora um tratamento espiritual. Porque a alma que mentaliza está doente. Porque tudo parte do espírito. O fato de eu agradecer é uma atitude espiritual. O fato de eu reclamar é uma atitude espiritual. Via mente, elaborando a emoção, agindo no físico. Então eu tenho que trabalhar agora o lado espiritual. E por isso na casa espírita é muito frequente chegar pessoas depressivas. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E via de regra, essa dor é a dor da depressão. Porque a pessoa não suporta a depressão. É muito triste. E nem a família, porque é difícil conviver com a pessoa depressiva. Então vem ao centro. E o que que nós podemos fazer para tratar essa pessoa espiritualmente? A primeira coisa é quando ela chegar, dar um abraço nela. Porque a pessoa chega cabisbaixa, desalentada, achando que o mundo fechou as portas para ela. E quando ela chega e te dá aquele abraço de quebrar a costela, ela vai dizer, puxa, que calor humano. E a gente envolve a pessoa e diz, não, você vem para cá, nós vamos te ajudar, você vai ficar boa, isso tudo vai passar e conte conosco. Senta aqui, ouça a palestra, depois toma um passe. Então a primeira coisa que nós vamos fazer depois do abraço, no tratamento espiritual, que eu vou colocar aqui, abraço. O outro é a palestra. Porque quando a gente escuta uma palestra igual a essa que eu estou falando para vocês, nós vamos pensar diferente. Nós não vamos reclamar mais. Quem que vai reclamar a partir de hoje? Ninguém mais, né? Porque se reclamar vai ficar depressivo? Então não, eu não. Não quero ficar depressivo. Então não vou reclamar mais. Então escuta a palestra e já sai pensando aqui diferente. Ah, eu já sei como é que eu faço para curar minha depressão. Então a palestra é fundamental dentro da casa espírita. Um outro recurso, a chamada fluidoterapia. Pelo passe e pela água fluidificada. Porque a pessoa que chega à depressão, ela está totalmente desenergizada. Totalmente desenergizada. Tanto é que fizeram uma experiência com planta. Pegaram plantas da mesma idade, da mesma espécie, tudo igualzinho. Separaram as plantas em dois grupos. Uma sendo magnetizada por uma pessoa altruísta, uma pessoa lá, vamos dizer assim, do temperamento fleumático, e ela magnetizando aquelas plantas. E pegou uma outra melancólica, depressiva, magnetizando as outras plantas. Coitadinha delas, né? Porque as plantas magnetizadas pela pessoa depressiva não cresceram. E umas até definharam. O que eu estou falando é ciência, não estou chutando. Nem estou dizendo que eu penso, não. Isso foi feito. É ciência. E a pessoa que magnetizou as plantas com magnetismo muito bom, porque essa pessoa era altruísta, uma pessoa super bem dotada energeticamente, as plantas cresceram além do habitual. Então veja como é importante a fluidoterapia. Quando vocês entram aqui na sala de passes, e a gente até pede silêncio, porque nesse momento os espíritos estão trabalhando no plenário e lá dentro da câmara, fazendo o trabalho de energização. Imagine que é um trabalho sério dos médiuns passistas e dos espíritos. E às vezes a gente até entra na sala conversando, até raivoso porque o outro entrou na frente, onde se viu entrar na minha frente, coisa e tal. Quer dizer, já baixou o nível, a energia que ia ser muito boa já não vai ser tão boa assim, porque para compensar o que gastou, né, vai complicar mais ainda. Então nós temos que entrar num clima de acalmia, de serenidade. E aproveitar até para falar que quando termina aqui a palestra e faz a prece, o trabalho continua. Quem fica lá atrás, às vezes, fica conversando muito. Os espíritos estão trabalhando aqui. Estão fazendo um trabalho de magnetização dos circunstantes, das pessoas que estão no plenário e da água fluidificada. E nós ficamos no algazarra lá fora, conversando, batendo papo, dando risada. Tudo bem. Tem um corredorzinho ali do lado, que é até uma boa, né? Vamos para lá, vamos conversar até meia-noite, nenhum problema. Mas terminado o trabalho, vamos pelo menos entender que tem pessoa ali atrás que quer manter o clima vibratório orando numa boa sintonia. E quando nós estamos lá fora conversando alto e fazendo algazarra, dificulta a concentração. Então, a fluidoterapia é fundamental. Através do passe, que a gente tem que se preparar para recebê-lo, porque não é só entrar na cama de passe e chegar lá e sentar, achar que vai receber o passe. Sim, vai. Mas nós poderíamos contribuir com a nossa homeostase psíquica, ou seja, com o nosso equilíbrio mental, com aquela sintonia e até com aquela fé, aquela elevação vibratória para facilitar o trabalho dos espíritos. A credibilidade no trabalho de fluidoterapia. Então, nós vamos atender o depressivo indicando para ele a fluidoterapia. Tudo bem, já está assistido, essa pessoa já deu uma melhorada, vamos convidá-la para o estudo sistemático da doutrina. Porque quando a gente estuda, cada livro lido, uma ideia modificada. Estuda a doutrina espírita. Cada livro lido, uma ideia modificada. Cada livro que eu leio, eu penso diferente. Então, feliz daquele que lê bastante. Agora, quando a gente estuda ainda, esmiuça o assunto, a gente aprende muito mais, valoriza muito mais o aprendizado. E eu falo que quem vem para o Espiritismo depois de 2 anos está literalmente morto. Morreu. Aquela pessoa está morta. Nasce uma outra pessoa, totalmente diferente. E quem viveu isso aqui conosco pode atestar o que eu estou falando. Depois de 2 anos de espiritismo, 2, 3 anos, a pessoa muda completamente o comportamento. Porque vê a vida diferente, os valores são outros. São muito mais essenciais. Modifica todo o comportamento da criatura. Então eu falo que aquela pessoa sumiu, desapareceu. Nasce uma outra pessoa. Então é importante que a gente estude a doutrina espírita. Quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais apaixonado a gente fica pela vida. A vida é maravilhosa, é fantástica. A vida é um prêmio que Deus nos deu que a gente nem merece. E Ele deu como forma de aprendizado, para a gente aprender, crescer, modificar o nosso comportamento espiritual. E o depressivo, geralmente, vê a vida totalmente errada. Sente para um ângulo extremamente pessimista, negativo. E quando ele vem para o centro, estuda a doutrina, esse meu Deus, mas isso é a vida? Sim. Então minha vida é maravilhosa? Não, ela é mais do que maravilhosa. E automaticamente a pessoa muda o comportamento mental. E certamente vai evitar eventuais e futuras depressões, ou vai contribuir para uma cura da depressão, uma vez que ela esteja agora literalmente depressiva. E para finalizar, no tratamento espiritual, depois que ele já fez tudo isso, nós vamos convidar essa pessoa para o trabalho no bem. Trabalho no bem. Como faz bem o trabalho no bem? Pessoa que trabalha no bem dificilmente se deprime. Por várias razões. Primeiro, porque quando ela vai ajudar alguém, ela vai ver que o problema da pessoa é muito grave, o dela não é quase nada. Primeira coisa, basta dar um pulinho aqui no sábado de manhã para vocês verem o que eu estou falando. Tem pessoas que não têm um real para pagar a passagem de ônibus, para vir aqui para buscar uma cestinha. E às vezes levanta 4 horas da manhã para chegar aqui às 8 horas da manhã. Porque mora longe, demora 4 horas de a pé, debaixo de chuva para chegar aqui. E depois que pega as cestas, mais ou menos 10, meia, 11 horas, ela só vai chegar em casa 2, 3 horas da tarde, carregando aquela cesta pesada. Geralmente são pessoas fracas, velhas, emagrecidas. Não tem um real para pagar a passagem de ônibus, que certamente levaria essa pessoa até o seu destino. Sem falar outra que não tem dinheiro para comprar um remédio para a filha que está tendo convulsão. E a gente começa a ver isso, meu Deus do céu, mas eu tenho tudo isso. E essa pessoa que está realmente numa situação grave. Eu estou no paraíso. Temo pobre, estou mais do que no paraíso. Primeira coisa, nós aprendemos com a desdita alheia que nós somos extremamente felizes. Segundo lugar, quando a gente ajuda alguém, aquela pessoa devolve em forma de vibração. Eu tenho lembrar de você todos os dias nas minhas orações. E a segunda força do universo. A primeira é do amor, a segunda é da oração. Quando a pessoa ora para a gente sente a vibração que chega. Nem estamos nos dando conta que é através de uma prece que está sendo feita. Mas nós sentimos bem, fortalecidos. E nem sabemos por quê. É a prece daquela pessoa que nos envolve. E tem um detalhe. Nós quando ajudamos alguém, aquele alguém tem um anjo da guarda. E aquele anjo da guarda vai esperar o momento para nos devolver aquilo que nós fizemos para o seu pupilo, seu assistido. Você já pararam para pensar o que é ter uma conta gordinha com os anjos da guarda da vida? Um anjo da guarda do fulano, outro anjo da guarda do outro fulano, outro anjo da guarda do outro fulano, que nós ajudamos. E ele assim, maluquinho para poder ajudar a gente, para devolver com a gratidão aquilo que nós fizemos pelo seu assistido? Naquele momento que ele pensar assim, agora a viola vai virar caco, não tem saída. Agora eu estou liquidado. Aí os anjinhos da guarda, nem precisa muitos, né? Basta um, mas às vezes juntam por mim e falam assim, não, deixa comigo, vamos lá, vamos dar uma força para o fulano. E vem e resolve o problema, assim, meu Deus, que sorte a minha, deu certo. Dentro da doutrina espírita não existe sorte nem azar, não existe isso. Existe crédito e débito. Se tem crédito, a coisa é colorida. Se tem débito, fazer o quê? A lei vai se cumprir. Agora, se nós fizermos o bem, fizermos o bem, fizermos o bem, na hora, o bem volta para nós. E a pessoa que vive fazendo o bem, geralmente na vida dela, dá tudo certo. Salvo algumas coisas que são importantes até para o seu crescimento, sem dúvida nenhuma. Mas as absurdidades, as grandes calamidades, não acontecem. Tanto é que o Emmanuel, que escreve através de Chico Xavier, fala... No momento do karma, ou seja, para a gente cumprir uma pena por uma coisa errada que nós fizemos lá atrás. Se nós estivermos engajados sistematicamente no bem, manda a divina providência que aquele karma fica adiado 100 dias para se cumprir. 100 com S, não é 100 não, é 100, S-E-M, 100 dias para se cumprir. Então quem faz o bem continuamente, sistematicamente, os karmas ficam sendo protelados. O Pedro disse isso com muita propriedade, o amor cobra uma multidão de erros. Quem ama, ama, ama, os erros vão sendo deixados para trás e a providência vai fazendo vista grossa porque a pessoa está no caminho certo. Agora, se nós fizemos tudo isso, terapia, tratamento psiquiátrico, procuramos o tratamento espiritual e ainda continuamos depressivos, não devemos perder a esperança. Devemos confiar ainda na promessa daquele que nos diz. Quando, nas horas do mais íntimo desgosto, o desalento invadir-te a alma e as lágrimas te aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele capaz de sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno de ti a incompreensão recrudesce, vem a mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a beleza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando inclementes te açoitar os vendavais da sorte, e não tiveres onde reclinar a cabeça, busca-me. Eu sou o refúgio onde encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando se te extinguir o ânimo, para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, vem a mim. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de manter a serenidade de espírito, solicita-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nos momentos mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor, e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos do caminho, grita-me, eu sou o bálsamo que te cicatriza as feridas, minorizando os teus padecimentos. Quando o mundo te iludir com as suas promessas falazes, e ninguém mais for capaz de inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade capaz de corresponder à franqueza de tuas atitudes e excelsitudes de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem a alma e tudo em volta te trouxer aborrecimento, chama-me. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz ver as belezas do teu mundo interior. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te acharem no auge do desespero, conta comigo. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a reconhecer-te as faltas, experimentares a dureza do coração humano, corre para junto de mim. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação no teu espírito. Quando duvidares de tudo, até mesmo das tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, vem a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e reabilita o teu espírito para a conquista da verdadeira felicidade. Quando já não mais provares a sublimidade de uma afeição sincera e duvidares do sentimento do teu semelhante, invoca-me. Eu sou a renúncia que te faz compreender a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao jovem que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Eu me chamo amor, remédio para todos os males que te assolam a alma. Estenda-me, pois, as tuas mãos, ó alma, filha de minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito sob a luz da eternidade. Eu sou teu anjo guardião, Jesus, teu irmão, Deus, teu Pai. Muita paz.